tema da minha mensagem hoje é um tema assim que talvez você vai estranhar, significa o fruto de Efraim. É o tema da minha mensagem essa noite. Antes de nós começarmos a ministração, vamos orar. Curva sua cabeça, por gentileza. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos essa noite que venhas falar conosco pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, sabemos que nada podemos oferecer, pois nada temos, mas o teu Espírito, ó Deus, que conhece sondas, as profundezas, Senhor, de cada alma. Tu conhece, Deus, pessoas que adentraram aqui aflitas, amarguradas, esperando uma resposta tua, Deus, uma direção a seguir. Ó Deus, pessoas que entraram aqui, Senhor, dependendo da tua visitação. Assim fala conosco pela tua palavra, Deus, que ela venha descer do céu, Senhor, como ordenança, que nos abasteça a dispensa da nossa alma e que nos regozijemos em louvores ao final dela. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos disseram amém, amém. Diga graças a Deus. O fruto de Efraim. Eu vou falar uma palavra hoje que é um pouquinho diferente da que eu tenho falado por esses dias. Jacó tinha um filho especial chamado José. José significa Jeová adicionou. É o primeiro filho que Jacó teve com Raquel. É, Raquel, ela teve dois filhos, José e Benjamim. E José, todos conhecem a história dele. Ele é muito famoso porque o pai o amava demais. Ele tinha uma afinidade muito próxima com aquele filho dele. E diz então que ele era odiado pelos seus irmãos. José teve sonhos proféticos. Deus havia colocado dons sobre a vida dele. Então você conhece a história, não é de estranhar que todos aqui devam conhecer a história. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, transportado até o Egito. E diz então que ele veio uma amargura de espírito muito forte. Amém? Diz a palavra do Senhor que ele casou com a filha de Potifar e ele teve um filho chamado Manassés. Manassés significa esquecimento, pois ele pensou que ele havia esquecido, né, esquecido aquela vida passada. E então, querido, diz a palavra de Deus que ele tem um segundo filho e põe por nome Efraim. Efraim significa dupla fertilidade. Aqui é um princípio bíblico e espiritual que você só pode, querido, ser e ter a dupla fertilidade na sua vida quando você deixar o passado de lado. Enquanto você ficar amargurado e preso no passado, vivendo só o teu Manassés, você não vai conseguir viver. Mas a partir do momento que você esqueça, tá certo? Deixa o passado, como diz o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Esse deve ser o foco de cristão. Pois bem, a palavra de Deus declara algo interessante. A palavra primogênito, ela nem sempre significa o primeiro. Você sabia disso? Nem sempre significa o primeiro. Jacó, ele teve 12 filhos. Diz a palavra de Deus que o mais velho dele, chamado Rubem, ele cometeu um pecado. Ele dormiu com uma das mulheres de Jacó. Naquele tempo era comum o homem ter mais de uma mulher. Ele tinha algumas chamadas concubina. E Rubem, diz a palavra de Deus, que ele pecou subindo ao leito do seu pai. E quando nós vemos isso, querido, lá em 1 Crônicas 5:1, o Espírito Santo começa a demonstrar algo. E diz que então que de Jacó a Rubem, ele não teve direito à primogenitura por ter maculado o leito de seu pai. E a Bíblia fala algo interessante, que a primogenitura também não foi contado naquele filho logo abaixo de Rubem. Mas diz a palavra de Deus, depois você lê na sua casa, em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Deixa eu ler rapidamente para você, para não deixar dúvidas sobre o que eu quero te falar. Depois, se você quiser, você confira na sua casa, ou se você quiser abrir comigo também, não há de ser problema. Olha que coisa interessante em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler para você um. Diz assim: quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Olha que coisa interessante. Espiritualmente aqui, o Espírito Santo está dizendo que a bênção estava da descendência. A gente sempre vê falar Abraão, Isaac, Jacó, Israel, e depois, quem que é o primogênito? A Bíblia diz que a primogenitura foi contada aos filhos de José, ou seja, Manassés e Efraim. E eu gostaria de ler com você em Gênesis, eu pedi para você abrir 49. Eu quero substanciar a nossa pregação com esse texto, Gênesis 49, e eu leio a partir do versículo 22. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis capítulo 49, o verso de número 22 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Esse texto relata, querido, quando Jacó, já próximo da sua morte, Israel, ele começa a abençoar filho por filho. E se você olhar o relato de Gênesis 49, você vai ver que apenas duas bênçãos estendidas. Uma sobre a vida de Judá e outra sobre a vida de José, referente aos seus dois filhos. Mais para frente eu quero te falar sobre isso. Todos estão entendendo? Diga amém. Para não perder a linha, abra um pouquinho para frente. Em Números, capítulo 13, só mais um texto, querido, para nós substanciarmos. Diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Só isso, amém, queridos? Me acompanha o raciocínio. Eu disse para você, lá em 1 Crônicas, capítulo de número 5, no versículo 1 diz que a descendência é contada dos filhos de José. Então há dois ramos principais, e eu quero falar isso para você. Um chamado de Judá, que refere-se a Cristo. Está entendendo, querido? E aqui eu quero falar sobre alguém muito interessante. Diz aqui no versículo 8 de Números 13: Efraim, que é filho de José, ou seja, da família de Efraim, significa dupla fertilidade. Aí diz assim: Oséias, filho de Num. Num é o pai de Oséias. O nome Num no hebraico significa posteridade, e a raiz vem de semente. Ou seja, esse nome é fertilidade ou posteridade, vem de uma raiz chamada semente. É como se a Bíblia estivesse falando que Num é como se fosse uma reprodução espiritualmente lá de Efraim. É como se fosse uma semente plantada. E eu quero falar dessa semente. Ele gera um filho chamado Oséias. Oséias significa salvação. É sobre esse homem que eu quero falar com você essa noite, sobre esse fruto de Efraim chamado Oséias, a qual Moisés mudou o nome, chamando de Josué. Oséias significa salvação. E quando a Bíblia ela troca o nome, quando Deus ela dá essa ordenança, ela tem um caráter muito interessante. Porque dá a entender, queridos, que Oséias significa apenas salvação, ou seja, alguém que vai pela sua própria força. E quando Deus começa a trabalhar na vida de Oséias, transportando agora através de Moisés o seu nome para Josué, o que estava dizendo? Josué significa Jeová é a salvação. O nome Josué, ele também é traduzido como Jesus no grego. É a mesma concepção de nome. Jesus significa Jeová é a salvação. É o mesmo nome de Josué. E eu quero te falar, querido, que essas bênçãos, chamadas bênçãos, que estavam profetizadas, a quais Deus tinha ordenado sobre a vida de José, querido, essas bênçãos também estão sobre a nossa vida, se você entender o que eu quero te dizer essa noite. Eu quero falar sobre essas marcas de um descendente de Efraim chamado Josué. Quando nós olhamos a vida de Josué, o mais expoente filho de Efraim, o mais famoso filho de Efraim, existem algumas marcas na vida deste homem que nós devemos aprender e viver, querido. A palavra de Deus diz que este homem chamado Josué, ele tinha uma marca muito forte nele. Ele era um homem muito abençoado, e nós também seremos abençoados se nós entendermos isso. Diga comigo, Josué era um servo. Ou seja, para nós, querido, recebermos essas bênçãos de Deus, devemos aprender a servir. Ele sempre estava ao lado de Moisés. Quando nós olhamos a vida de Josué, ele estava aprendendo. É fato, queridos, que para nós servirmos alguém, primeiro nós precisamos aprender a servir, né? Antes de curar, devemos ser médico. Antes de ensinar, devemos aprender a ser professor. É muito comum dentro da igreja que nós estamos vendo a coisa equivocadas. Pessoas que antes deveriam estar aprendendo, já estão querendo ensinar. Pessoas que estão falando de Deus, mas não tiveram intimidade com Deus. Então, ele estava aprendendo com o homem de Deus. Porque tem um provérbio que diz assim, para a pessoa levantar para ensinar, primeiro ela precisa sentar para aprender. Muita gente não quer aprender, mas quer ensinar. Ele era, querido, abençoado, reconhecendo algo no mundo espiritual chamado delegação de autoridade. Em Deuteronômio 34, no versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, Josué, querido, ele estava sobre uma lei espiritual, entendendo que a autoridade é delegada. Você entende isso? Ninguém pode dizer, olha, eu não preciso de ninguém que esteja sobre mim. Hoje nós estamos vivendo uma igreja que diz assim, que pessoas se levantam, mas não tem cobertura espiritual. Tem gente que diz assim, oh, não, ninguém vem falar sobre a minha vida. E você precisa entender uma coisa, querido, que ter alguém sobre a sua vida é uma bênção. Porque a bênção é transferida através de uma autoridade delegada. Onde que Josué recebeu o espírito de sabedoria? Quando Moisés, que era a autoridade constituída por Deus, coloca a mão sobre a sua cabeça. Para se servir, querido, eu preciso estar debaixo de uma autoridade espiritual. Alguém que acoberte a minha vida. Outra coisa também diz sobre a vida de Josué como servidor, ele não se apartava da tenda da congregação, que é um tipo da igreja. Ele estava sempre perto da presença de Deus. Eu não sei se você já fez churrasco, querido, mas é muito comum quando uma brasa ela sai lá do braseiro, ela rapidamente ela apaga. É ou não é? O que dá poder de uma brasa continuar viva é quando ela está entre as outras. É a mesma coisa de um crente. O crente ele só fica forte espiritualmente quando ele está no meio do braseiro, está certo? Precisamos estar em comunhão no calor da igreja, onde a palavra de Deus é proclamada, onde a presença de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Se você está entendendo, diga amém. Outra coisa que era comum de ver-se na vida de Josué é que ele era uma pessoa leal. Hoje nós estamos vendo um contexto de falta de lealdade. Hoje não existe mais lealdade dentro do casamento, não existe lealdade dentro da família, não existe lealdade dentro da igreja. E quando nós entendemos, querido, que toda falta de lealdade, ela gera morte. Toda pessoa que é desleal, ela acaba colhendo morte na sua vida, seja na vida física, seja na vida espiritual. É verdade? Qual que é o mandamento com promessa? Quem sabe qual que é? Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vai bem. Ou seja, seja fiel e leal ao teu pai para que tudo vai bem. Por que, querido, tem morrido tantos jovens ultimamente? Pessoas com pouca idade. Justamente porque não estão sob a cobertura dos pais. Outra coisa que nós entendemos, querido, que servir é algo que está no cerne do coração de um cristão. E só um verdadeiro cristão sabe que servir, querido, é antes muito mais uma responsabilidade e um peso. A palavra de Deus diz que certa vez Tiago e João, os irmãos Boanerges, chegaram diante de Jesus e disse: Senhor, olha o pedidinho dele, assim, coisa simples. É, não é pedir nada demais, não. Eles só pediram assim para Jesus: Senhor, nos permita que lá no teu reino, nós nos assentemos assim, à tua direita e à tua esquerda. Ficamos ali do teu lado. Jesus disse para ele: vocês não sabem o que estão pedindo. E ele faz uma pergunta e diz assim: por acaso vós podereis beber o cálice que eu hei de beber? Ele disse: nós beberemos. E Jesus disse: olha, o cálice vocês beberão. Mas ele disse algo para vocês: não precisa ficar atribulado sobre cadeira, nem na igreja, nem no reino de Deus. Querido, cada um, Deus tem escolhido um lugar. Tem muita gente que ele fica brigando: ai meu Deus, eu preciso derrubar alguém para me se assentar. Eu preciso... Não, querido, cada um tem o seu lugar. Dentro da igreja, você entende isso? Cada um tem o seu lugar. Então Jesus disse para ele: vocês vão beber o cálice, ou seja, vocês vão padecer por amor no reino. E assim é. Paulo certa vez também, querido, aquele homem serviu com coração fiel à igreja. E servir, querido, e quando a gente propõe a servir, você precisa saber também que servir envolve desprendimento. Servir significa, querido, integridade de espírito. Servir significa foco e visão que você está fazendo, senão você não vai conseguir servir. Significa, querido, confiança absoluta que Deus está no controle. Servir, querido, significa obedecer um chamado e uma missão de Deus na vida. Você entende o que eu estou te falando? Paulo, certa vez, querido, ele está voltando para Jerusalém. Ele chamou a igreja de Éfeso, ele reúne com aqueles anciãos, ele diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou constrangir do meu espírito. Porque eu não sei o que vai me acontecer lá, a não ser o que o Espírito tem me revelado de cidade em cidade, que lá eu vou sofrer prisões e cadeias. Mas uma coisa eu estou certo, querido, desde que eu cumpro o chamado dele, eu estou feliz no meu coração. Diga amém. Diga amém, querido. Uma outra coisa, Josué, o fruto de Efraim, ele era um homem que servia. Diga comigo: também um homem de fé. Para nós, querido, recebemos as bênçãos do Senhor, essas bênçãos que eu te falei, devemos ser pessoas de fé. Eu não preciso dizer, nem vou te dizer, querido, a fé vem pela observância, pela comunhão da palavra, por uma vida de oração. Você precisa, querido, desenvolver fé na tua vida. A fé, querido, não é uma coisa que cai na sua cabeça, é uma coisa que deve ser buscada. É como uma manga, querido, só come quem sobe na mangueira e a apanha. Você entende? Por isso que a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Não existe jeito de agradar a Deus a não ser com fé. Eu já disse e vou repetir para você que Deus não se comove com lágrimas, Deus não se comove com situações difíceis, Deus não se comove com chororô, querido. Deus se comove com pessoas que têm a fé. É muito mais fácil Deus te atender com um sorriso no rosto com fé do que um choro sem fé. Você entende o que eu estou te falando? Já que vai chorar nos pés do Senhor, chora com fé. Já que vai clamar, clama com fé, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. O homem de fé, querido, fala o que crê. Você precisa aprender, querido, a declarar o que você vive. Porque você fica amarrado na tua palavra. A pessoa precisa declarar e crer no que ele vive. Lembra da quando ele é mandado para sondar lá, querido? Hã? Junto com os espias, é mandado Josué, Caleb, mais 10. Então chegam diante de Moisés e ele diz: nós entraremos naquela terra, com a ajuda do Senhor a conquistaremos, porque nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Hoje nós temos visto cristãos que têm medo de proclamar o que está no coração. Você precisa, querido, falar para todo mundo ouvir: sim, eu creio que Deus vai realizar a obra, eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus vai operar nessa causa, eu creio em milagres, eu creio em libertação, eu creio que Deus vai me usar porque Ele me chamou. Você entende o que eu estou falando? Uma pessoa de fé, querido, ele fala e ele luta pelo que ele crê. Querido, quais são as suas crenças? Você crê que Deus pode transformar? Você crê que Deus pode mudar a situação? Você crê que Deus pode operar? Então lute. Faça como fez Caleb. Eia! Subamos e conquistamos. Porque fé sem ação, querido, não é fé verdadeira. Como diz a palavra de Deus, a fé sem obras, ela é morta. E a pessoa de fé suporta, querido, pelo que ele crê. Você tem convicção do que você crê? Você está disposto a, quando for ameaçado, continuar crendo? Hein, querido? Quando alguém falar para você: isso não vai dar certo, não. Quando alguém ameaçar: eu vou te abandonar, eu vou deixar você para lá, eu vou te mandar embora. Por que você diz? Porque você é crente, porque você crê. Você está disposto a levar as pedradas? Josué, quando falou: nós vamos subir, diz que os homens pegaram pedras e quiseram tacar nele. Você está disposto a suportar pelo que você crê? Porque os verdadeiros homens de Deus, querido, tudo suporta. Ele tem foco. Mas também, querido, nós devemos saber que aquele que tem fé como Josué, ele espera no que ele crê. Hã? Dá um toque na pessoa que está do outro lado, diga assim: você precisa crer. Mas diga: mas precisa esperar. Crer, querido, ela caminha diretamente junto com a esperança. Se Deus falou, querido, ele vai cumprir. Quantos creem nisso? Se Deus falou que vai transformar, ele transforma. Se Deus falou que vai curar, ele cura. Se Deus falou que vai levantar, ele levanta. Se Deus falou que vai transformar, ele transforma. Mas, querido, você precisa ter essa fé viva no teu coração. Josué recebeu uma palavra no coração: entrarão na terra apenas Caleb e Josué, Deus disse. 40 anos, querido, 40 anos. Mas como diz lá em Lucas 21:33, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, aleluias, elas não hão de passar. Você tem uma palavra no teu coração, querido, há uma promessa de Deus na tua vida. Aguarde o tempo de Deus. Faça como Elias, vai lá no Carmelo e começa a orar. Eu vejo. Ele ajoelha uma vez, ele ora: Deus, faz chuva. Aí manda o servo: e aí, vê se formou uma nuvem. Não, meu Senhor. Senhor, traz a chuva. Vê lá se formou a nuvem. Não, Senhor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O moço vem: olha lá, vê se formou alguma nuvem. Ele disse: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E disse: então corre, porque a chuva vai cair. Me perguntaram hoje: por que Deus permitiu que Elias orasse sete vezes e não na primeira? Porque, querido, aquele que tem convicção de fé, se precisa orar 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, mas ele tem uma convicção que aquilo vai render um milagre. Aleluias. Querido, Deus me manda dizer para pessoas aqui: não desista. E você falou: ah, Deus, quando será esse tempo? Creia que no meu tempo o milagre há de ser consumado na tua vida. É a mesma coisa em Pentecostes. Jesus disse: não aparta de Jerusalém até que do alto sejais revestido. E diz então que 120 pessoas perseveraram em oração, não arredaram o pé, porque havia uma promessa. A promessa de Deus, ela tem que ser cumprida até que o Espírito foi derramado sobre a vida da igreja. Amém, queridos? Outra coisa, diga, ele é um líder para o seu povo. Pastor, mas eu não lidero nada. Acho que todos nós lideramos alguma coisa, querido. Na tua casa você é um líder. Na tua igreja você deve ser um líder. Na sociedade nós devemos ser líderes. Nós somos sal e luz nessa terra, amém? Josué, ele era um servo, ele era um homem de fé, ele era um líder, ele era um líder do povo, um líder do seu povo. O que é que diz a palavra de Deus? O que é ser um líder para o povo, querido? É ser zeloso pela doutrina. Na sua casa, querido, é você que tem que determinar a coisa certa. Você deve ser um bom exemplo sobre a coisa certa. Josué, esse fruto de Efraim, da família de Efraim, da promessa de Efraim, ele era um homem que, segundo Deus, quando chamava pecado de pecado, e certa vez um homem escondeu fruto de uma cidade destruída, um despojo de uma cidade destruída, de Jericó. Deus havia falado: Jericó é uma cidade maldita, é para se queimar tudo, eu não quero que pegue nada de lá. E diz que Acã, ele viu uma capa babilônica e ali se assenhorou dela. Diz que por causa do pecado o povo pereceu. Quando Josué sabe do pecado, querido, ele disse: enquanto houver pecado na minha vida, a presença de Deus vai estar afastada. Isso é um princípio, querido. Lá em Isaías 59 diz assim: que a mão do Senhor não está encolhida, e nem seus ouvidos surdos, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Eu já tenho explicado à igreja, querido, que uma coisa é pecado, outra coisa é problema. Você entende isso, querido? Diga para o teu irmão: pecado é pecado. Diga: problema, problema. Ah, pastor, olha para mim, eu tô com um problema. Qual que é o problema, meu irmão? Então, pastor, eu sou casado, mas eu tô com uma amante. Eu falei: querido, você não está com problema, você está com pecado. É diferente. Abandona a tua amante, peça perdão para tua esposa e restaura. Ai, pastor, né? Pecado a gente abandona, querido. Pecado a gente põe uma posição e fala: eu preciso abandonar isso. Agora, o problema é você estar desempregado. O problema é você estar enfermo. Você entende a diferença? O problema, querida, é você estar numa situação difícil. Mas pecado, querida, é aquilo que a palavra de Deus abandona. O que é que diz a palavra de Deus lá em Provérbios 28:13? Aquele que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e as deixa, Deus o abençoará. Dá para entender isso? Zeloso pela sã doutrina. Também ele sabe, querido, um líder, que ele não é perfeito. Diga comigo: líder também não é perfeito, querido. Graças a Deus que nós não somos perfeitos, temos um perfeito acima de nós. Josué também, ele aprendia com os erros. E muita gente, querido, ele não consegue perdoar os seus erros. Não é verdade? Ah, pastor, eu fiz um negócio. Não, querido, peça perdão para Deus. Levanta a cabeça, como diz aquele provérbio. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É, Josué, certa vez, ele fez uma coisa errada. Ele saiu para lutar com uma cidade, sem pedir direção para Deus. Pá, tomou. Prendeu, né, bobão? Foi lá, na arrogância, do jeitão dele. Quando Deus disse: olha, é dessa maneira, você precisa buscar minha direção. Dá para entender isso? É normal errar, querido, mas nós devemos aprender com os nossos erros. Outra coisa, que um líder do povo, ele deve ser misericordioso. Ele deve ser uma pessoa da misericórdia. Ele deve oferecer o perdão àquele que ofende, né? Deve perdoar aquele que tem problemas, como Raabe, a meretriz, que vivia em pecado. Mas quando Josué estava para invadir Jericó, ela recebeu a salvação da sua casa e da sua família. Você precisa ter um coração compassivo. Você precisa ter um coração perdoador, um coração que releva os erros. em nome de Jesus. Diga amém. Outra coisa, querido, que ele deve buscar a ordem na sua casa. Ai, pastor, não sei como é que faz, vamos ver como é que vai ser. Não, querido, busque ordenar a sua casa. Como diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém cuida ser religioso, não governa bem a sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 3, 4 diz assim, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. A Provérbios 31, 27 diz assim, olha pelo governo da sua casa e não coma o pão da preguiça. Querido, educar dá trabalho. Buscar uma casa cristã dá trabalho. Mas se você não colocar a tua casa em ordem, querido, saiba que as bênçãos de Deus não te acompanharão. Não pensa que Deus vai chegar lá e transformar, não, querido. Deus vai usar você para a transformação. É você, querido, que tem responsabilidade. É você que é líder naquela casa. É você que precisa por ordem. E às vezes, quando o filho está em desobediência, precisa vara. E precisa falar, sentar, conversar. Você está entendendo? Diga amém. Por que que era dessa maneira? Josué declarou porque ele vivia isso. Lá em Josué 24:15, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que que ele falava com essa autoridade? Porque a casa dele era sujeita a ele. Ele era um pai exemplar. Ele era um exemplo para os seus filhos. Ei, querido, lá na tua casa você tem sido um exemplo? Lá na tua casa você tem sido um exemplo? Você gostaria que os teus filhos fossem iguais a você? Ou você está vivendo aquele negócio, faça o que eu mando, não o que eu faço? Tem muitas famílias que é vivido desse jeito, faça o que eu mando, não o que eu faço. Judá era um tipo do sacerdócio de Cristo. Os dois filhos de Jacó, a Bíblia fala de dois que receberam bênçãos maiores. Judá, que simbolizava verdadeiro, ou seja, na pessoa de Cristo, onde vinha o sacerdócio verdadeiro, Cristo da linha de Judá e do reino. O sacerdócio é representado em Cristo. O reino, querido, diz a palavra de Deus, Davi e todos os seus descendentes sentaram-se na cadeira da descendência de Judá. Mas Efraim, é interessante que quando o reino de Israel se divide, passa a ser dois reinos, fica Judá e o reino do norte. Algumas vezes o reino do norte é chamado de Efraim. Nós sabemos, querido, que o reino do norte, quando foi dividido, passaram alguns tempos depois, foi invadido, e diz a palavra de Deus que foi contaminado, foram colocadas pessoas que não eram do povo de Deus, e ali se misturou casamentos mistos. E dali se nasce o povo samaritano. E por muito tempo, na época de Cristo, havia um ódio muito forte entre os judeus e os samaritanos, porque era um povo misto. Era o reino do norte, aquele reino que era pecador. Mas também, querido, é um tipo da própria igreja. Porque a igreja, querido, ela é composta de pessoas que é toda torta. Quando nós falamos de Efraim, nós falamos também de um tipo da própria igreja. Ou seja, daqueles que eram impuros, que eram desprezados, e Jesus ensinou que os samaritanos deveriam ser amados, que eles também eram frutos da promessa, que também eles receberiam a graça. Por isso que lá em Jeremias 31, 20 diz assim, não é Efraim para mim um filho precioso? Uma criança das minhas delícias? Olha o Senhor falando. Porque depois que eu falo contra ele, ainda me lembro dele de uma maneira solícita. Por isso se comove por ele o meu coração. Aleluias, querido. Ô igreja do Senhor, você é Efraim. Você é um filho amado do Senhor. Sobre ti as promessas de Deus. Você é o primogênito de Deus. Diga amém. Está certo, querido. Quando nós olhamos Josué, diz a palavra de Deus, o Josué, filho de Nun, da família de Efraim. O fruto de Efraim. E o simbolismo é muito forte, porque Josué é um tipo do próprio Cristo. É coisa interessante, queridos, que não entrou nem Moisés na terra prometida, mas entrou apenas dois homens. Preste atenção no simbolismo aqui. Apenas Caleb, da tribo de Judá, que representaria o sacerdócio, o reino, Cristo. E o outro era Josué, da tribo de Efraim, que representa a graça. Por que que Josué representa a graça? Pensa comigo. Moisés, que era um homem de Deus, por causa de um erro, não foi permitido entrar na terra. Porque a lei, ela é severa. A lei, segundo a justiça de Deus, homem nenhum poderia cumprir. A lei disse, não é possível o homem entrar. Mas Josué, filho de Efraim, entra através do favor e da graça de Deus. Entra pelo favor e pela graça de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Não entra a lei, mas entra a graça. Eu gostaria que você abrisse para nós terminarmos, querido. Em Josué, capítulo de número 1. Em Josué, eu quero encerrar essa noite. Eu quero orar com você, querido. Capítulo 1, versículo 5 em diante. Olha aqui para mim. Havia promessa sobre a vida de Efraim. Efraim é um tipo da igreja. E quando Jacó, pelo Espírito Santo, Israel, ele começa a abençoar a Efraim. E uma coisa interessante, querido, uma coisa interessante. Manassés era o filho mais velho de José. Efraim, o filho mais novo. E quando ele está para receber as bênçãos, a bênção, diz que José coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Segundo a tradição, deveria o primogênito, o mais velho, receber a porção dobrada, né, a bênção maior. E quando José olha, ele vê que os filhos estão invertidos, ele disse para o seu pai, para Israel, ele disse, olha, está trocado. Ele disse, não, Manassés também será grande, aleluias. Mas Efraim tem uma promessa maravilhosa na vida dele. Efraim será muito abençoado, será poderoso, será cheio de graça. Você está entendendo isso, querido? Ele estava falando e apontando para nós. De uma certa maneira, as promessas da primogenitura estavam apontando. Entenda, querido, a bênção que eu estou falando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó agora para José. E José, quando é abençoado por Israel, o filho recebe a bênção de Efraim. Efraim, lá na frente, vai gerar a Josué como expoente da graça, um tipo de Cristo. Um tipo de uma nação que tem um monte de problema, mas um tipo de uma nação que seria abençoada, um filho amado por Deus. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque mesmo quando eu estou enraivecido com ele, meu coração se compadece por ele. Querido, você é igreja do Senhor. Mesmo quando você erra, mesmo quando você afronta a justiça de Deus, existe algo chamado graça derramada no teu coração. Favor de Deus na tua vida. Quando você entende, diga amém. Isso daqui, querido, é cumprimento da bênção. Quando Jacó começa a abençoar aos filhos de José, ele disse, sobre ti haverá as bênçãos de cima, as bênçãos de baixo, as bênçãos te acompanharão. Estenda as tuas mãos, querido, em nome de Jesus. Eu declaro que haja bênção sobre a tua vida, abençoa a tua colheita, que a terra seja produtiva, que não haja céu de ferro, não haja chão de bronze na tua vida. Amém, queridos. Eu vou ler a extensão de bênção aqui. Olha o que Deus disse para Josué. Eu gostaria que você tomasse como profético na tua vida. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Diga comigo, ser forte. Diga, corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento que prometi dar a seus pais. Tão somente, diga comigo, ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, diga comigo, ser forte, e corajoso, diga: não temas, nem te espantes, porque o Senhor, diga: teu Deus, diga: meu Deus, é comigo por onde quer que eu andar. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus essa noite? Você pode aplaudir o nosso Deus? Aleluias! Glórias ao Senhor! Tu és o fruto de Efraim também, querido. Coloque-se de pé, por gentileza. Tu és o fruto de Efraim. Tu és o primogênito de Deus. Tu és o principal. Tu és aquele que foi gerado na cruz de um calvário. Tu és aquele onde foi estendida a mão e diga: bendita é a tua entrada e bendita é a tua saída. Tu és o poderoso. Querido, só para encerrar, eu quero falar algo essa noite para você. Nós precisamos, querido, viver o que a palavra de Deus diz. Quem que nós somos? Diga: nós somos o fruto de Efraim. O que é o fruto de Efraim, querido? Nós somos o fruto da graça de Deus. Nós somos o fruto da graça de Deus. Você precisa crer que a palavra de Deus declara dessa maneira. Conta que certa vez um homem foi concorrer uma vaga de faxineiro. E quando ele estava lá preenchendo, né, aquele formulário, aí estava escrito lá um determinado campo para se colocar o e-mail. Ele chegou lá para o entrevistador e falou: mas o que é esse negócio de e-mail? Ele falou: o senhor não tem e-mail? Hã? Ele falou: eu não, nem sei o que é. Mas o senhor, que mundo você está vivendo? O senhor não tem e-mail? Ele falou: não tem e-mail. Nem sei o que é isso. Ah, então falou: então aqui nós somos uma firma de tecnologia. Todos os nossos contatos, todas as nossas informações são feitas através de e-mail. O senhor não tem e-mail, não vai ter nem jeito de trabalhar aqui, não. Ah, é? Ah, então, fazer o quê, né? Diz então que ele saiu lá cabisbaixo daquela firma. E eu estava passando perto de uma plantação de tomate, querido, ele tinha R$5. E ele viu que o tomate estava muito barato, viu, o produtor vendendo. Disse que então ele pegou aquele R$5 e comprou tomate. E ele pôs uma caixinha e saiu vendendo tomate, querido. Eu sei que Deus abençoou ele. No final do dia já tem vendido aquele tomate tudo com preço bom. Ele comprou mais tomate já com lucro. E foi, querido, ali do tomate ele começou a comprar mais verdura. Dali ele fez um sacolãozinho, depois virou um sacolão. Foi expandindo aquele negócio, querido. O negócio foi crescendo, foi formando. Era mesmo, querido, o cara estava assim, rico, poderoso, milionário. E um dia o cara foi vender um produto para ele e pediu um e-mail para ele. Escuta só a chave da questão. Ele falou: não tem e-mail, não. O senhor, dono de uma empresa desse tamanho, o senhor não tem e-mail? Ele falou: não tem, não. Imagina, o senhor com uma firma desse tamanho, sem e-mail, sem essa tecnologia, imagina se o senhor tivesse e-mail. Onde o senhor estaria? Ele falou: estaria trabalhando de faxineiro. Você entende, querido, como é que é a coisa? É a mesma coisa da graça nas nossas vidas. Quando você tem a graça de Deus, querido, o que você coloca a mão, Deus vai prosperar. As bênçãos de Efraim na tua vida. Tu és um filho precioso de Deus, uma criança das tuas delícias. Porque mesmo quando Deus, querido, olha os teus erros, o coração dele se comove por amor de ti. Amém? Diga comigo: eu sou precioso. Diga: eu sou mais raro do que o ouro de Ofir. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.